comunicação sutil com o rei dos elementais da água, Niksa. A água é o elemento criativo da vida, tendo sido sempre um símbolo relativo ao útero e à criação. Na verdade, a água é tanto criativa quanto destrutiva e é fonte da vida e da morte. A água é purificadora, tem ritmo e movimento, representa o tempo e a mudança. Desde o início, o atravessar das águas tem sido visto como sinal de mudança na consciência e mesmo como símbolo de iniciação. Todas as águas sempre foram consideradas misteriosas. A água tem uma vida própria. É um mundo onde muitos seres e criaturas fantásticas existiram. Sempre onde há uma fonte natural de água, aí você poderá encontrar espíritos da água, elementais da água. E existem algumas qualidades que são universalmente atribuídas à maioria dos seres da água. Podemos também chamar de fadas da água ou de espíritos da água. A palavra-chave destes elementais, destes seres, é a beleza. E chamamos os elementais da água, seres da água, de ondinas. Uma outra qualidade atribuída a eles é que eles se comunicam conosco através das nossas emoções. São geralmente doces e gentis, expressam uma fluidez natural em seus movimentos, tem grande amor pelas flores e pelas plantas. Aliás, uma maneira de convidar a sua presença é colocar alguns botões de flores na beira de um lago ou mesmo na água de um lago ou de uma água corrente. Uma outra característica das ondinas é que elas pertencem à água que elas regem e não ficam circulando. Elas podem até circular um pouco, mas geralmente você poderá encontrá-las perto das águas a que pertencem. Elas têm grande amor pela música e geralmente pode-se ver ondinas próximo a grandes cantores. Elas podem também nos abençoar com tesouros e presentes mágicos, incluindo curas e proteção. E são muito habilidosas nas artes dos encantamentos. Podem inspirar amor, imaginação criativa, intuição e clarividência. A maioria dos espíritos da água nos dão energia, porque eles próprios têm muita energia e uma energia curativa. É por isso que quando vamos para o mar ou estamos perto de águas, nós nos sentimos regenerados, recuperados, revitalizados. A conexão com as ondinas nos proporciona flexibilidade, um enaltecimento dos aspectos femininos na nossa vida. Através do contato com os espíritos da água, podemos nos abrir de forma mais completa para as iniciações da água. O que significa isto? Significa aprendermos a usar o nosso aspecto emocional de forma mais apropriada. Com as ondinas, nós também podemos aprender a desenvolver a intuição e a imaginação criativa. Podemos nos abrir para a cura e para o nosso desenvolvimento psíquico. todos os seres da água podem nos ensinar sobre aqueles sentimentos nossos mais íntimos. E há muitos benefícios quando aprendemos a trabalhar em cooperação com as ondinas. Eles podem nos ensinar sobre a cura, podem nos ajudar a superar o medo de confinamento ou de espaços fechados, nos ajudam a desenvolver flexibilidade, despertam em nós a sensibilidade refinada e a compaixão, estimulam a nossa inspiração em relação ao divino, nos ajudam a lidar com as emoções desequilibradas ou exageradas e despertam a nossa imaginação criativa. Vamos então à nossa meditação com o Rei dos Elementais da Água. Para esta meditação, procure um local na natureza onde possa ficar a sós, sem distrações. De preferência, um local onde você possa colocar os pés na água, seja na água do mar, do rio ou até de um recipiente. Pode ser no jardim da sua casa. Feche os olhos e relaxe todo o seu corpo. Faça algumas respirações bem profundas. Ao inspirar, receba o prana, a energia sutil que o ar carreia. E ao expirar, solte pensamentos, tensões, cansaço e os acontecimentos do dia. Sinta-se conectado com a água. E se quiser, molhe as mãos, a nuca, o rosto, e desta forma você estará ativando a água que compõe o seu corpo. Visualize então, com os olhos fechados, que está sentado sobre as pedras, à beira-mar. O contínuo som das ondas proporciona calma e relaxamento. O mar à sua frente é de um azul intenso. O ar marinho é suave e leve, e conforme você olha para as águas, começa a ver filetes de névoa e bruma, que de início estão espalhados, mas aos poucos começam a crescer e se unir. Rodopiam e dançam como se nascessem do mar. De dentro desta névoa marinha, você começa a distinguir vagamente uma forma. Parece que a névoa está dançando em volta dela, como se ela fosse o centro de sua vida e de sua atividade. Você logo imagina que esta forma deve ser Nixa, o rei do elemento água. Você sussurra seu nome mais para si mesmo do que para as águas, mas a névoa marinha responde, dançando em volta da forma que vai se tornando mais definida. Você fala seu nome pela segunda vez, um pouco mais alto, até para testar se a névoa vai responder dançando de novo. Ela rodopia e dança em volta da figura, e você começa a perceber melhor o seu movimento. Pela terceira vez você fala Nixa, de forma clara e forte. Neste momento, a bruma marinha desaparece, e Nixa se separa da água e caminha em sua direção. Sua face é de um azul suave e sua roupa é azul turquesa, emoldurada pela espuma das ondas do mar. Sua face muda o tempo todo, refletindo e em resposta a cada onda do mar. Através destas mudanças, entretanto, seus olhos fixam a sua atenção, com grande sentimento. Ele faz sinal para que você o siga. E logo vocês chegam a uma área pedregosa, com várias piscinas formadas pela água do mar, mas separadas do mar. Você se senta ao lado de uma delas enquanto ele entra na água. Inclina-se e pega um pouco de água e a segura entre as suas mãos, à sua frente. Ele diz: este é o sangue da vida da terra. Sem isto, nenhuma vida poderia ser sustentada aqui, e nem você mesmo poderia existir. O seu próprio sangue não é diferente deste líquido em minhas mãos. Todos os fluidos estão conectados entre si, e qualquer fonte fluídica afeta todas as outras. Nixa abaixa suas mãos, devolvendo a água para a piscina de água do mar. Ele ondula suas mãos sobre a superfície da piscina e cenas começam a aparecer. Você vê rios e outras fontes naturais de água poluídas com produtos químicos e tóxicos, e vê seres desfigurados por tais produtos. Percebe a vida marinha morrendo e as colheitas e alimentos empobrecidos pela pobre água que os alimenta. E então vê uma imagem humana superposta às águas do mundo natural. Conforme estas águas mudam, o corpo humano responde. Enquanto você observa, o corpo envelhece frente aos seus olhos. Você até consegue ver o fluxo de sangue nas artérias e veias, através de todos os órgãos do corpo. No início, o sangue tem um tom vermelho brilhante e vibrante, forte e saudável. Conforme o corpo envelhece e é exposto a fontes de água impuras, e é a comida que cresce com essas águas, a cor do sangue se torna mais apagada. As águas naturais do mundo repercutem sobre o corpo humano. E se estiverem poluídas, vão fazer com que você se sinta cansado e sedento por águas mais puras. Quando um riacho fica poluído neste mundo, da mesma forma, o riacho dentro do seu corpo também fica poluído. Mas se as águas são respeitadas e dão bons frutos, a sua própria vida também é respeitada e traz boas colheitas. E embora os humanos não queiram acreditar, nenhuma parte do mundo está separada deles. Cada coisa influencia a outra. E mais uma vez, Nixa passa suas mãos sobre as águas. Desta vez você vê inimagináveis imagens das águas. Vê formas delicadas dançando sobre as cristas das ondas. Vê criaturas vibrantes no fundo do oceano. Vê lindos devas e ninfas que vivem em fontes de águas naturais e puras. Vê criaturas das águas que trazem saúde e um novo tipo de compaixão para o mundo. E vê a si mesmo, forte e vital, trabalhando, brincando e vivendo com esses seres. Vê o esforço destes dois reinos para trabalharem juntos e vê as águas fluindo por toda a parte, fortes, limpas e puras. As águas dão origem à grande vida, à abundância e à saúde. Ao abrir-se para o mundo das águas, você terá a oportunidade de trabalhar com os seres deste reino para mudar o que já aconteceu. Vai aprender a fazer aflorar inspiração e abundância a partir das águas do ambiente que te circunda. Nixa se abaixa mais uma vez e tira da piscina de água das marés uma linda concha com cor de coral e, enchendo-a de água, derrama sobre sua cabeça. Está fria e, conforme desce sobre a sua face, você sente leves agulhadas nos olhos. Mas isso logo passa. Você enxuga seus olhos e olha de novo para Nixa. ele se apresenta mais forte e mais brilhante ainda. Você vê e sente sua energia no mais profundo da sua alma, de forma mais intensa do que nunca. A água purificou a sua visão. O mundo à sua volta mudou. Tudo está mais claro e mais limpo. À distância, na superfície do oceano, você vê vários seres marinhos com os olhos amorosamente fixos em você. Vários golfinhos saltam perto da praia e você pode jurar que há fadas montadas neles. Minúsculos seres cavalgam nas cristas das ondas, emitindo um suave riso musical conforme as ondas quebram na praia. Nixa segura a concha, ainda com água, em frente à sua boca e você bebe. É uma água doce. Você nunca imaginou que a água pudesse ter esse gosto. Ela te preenche com o amor pela água e seus seres, mas também te deixa com desejo de mais. Então, Nixa coloca a concha em suas mãos e diz: "Isto é um sinal da minha promessa de colaborar com você, ajudando-o a se abrir para os mistérios da água." Entretanto, não se iluda, pois isto contém grande responsabilidade. A água é um elixir intoxicante, e se você aceitá-la, estará prometendo imergir o seu ser nela e preencher a sua vida com ela. Ao aceitar esta concha, estará aceitando as responsabilidades e alegrias de trabalhar com o meu reino e com os seres deste reino para o aperfeiçoamento de todos. Se não tiver certeza sobre isso, deixe a concha dentro desta piscina. Ficará aqui te esperando até que você decida tomar esta responsabilidade sobre si. A escolha é sempre sua. Novamente, Nixa passa sua mão sobre a água da piscina marinha e a névoa volta a surgir, envolvendo-o. Conforme a névoa se dissipa, ele também desaparece, sem deixar sinal. E lá está você, de pé, segurando a concha em suas mãos. Mas ao olhar para o oceano, na crista de uma onda você vê a figura de Nixa. À sua volta, há duendes e seres da água. Uma baleia passa por perto, cobrindo-o de água, e a seguir ele desaparece de novo. Novamente você olha para a piscina a seus pés. Pensa sobre o elemento água e tudo o que Nixa te disse. Olha para a beleza singela da concha em suas mãos e todo o seu significado. E nesse instante, você toma a sua decisão. Então, a imagem do oceano e da praia começam a desaparecer e você se vê de volta aonde estava no início da meditação.